Da linha de Cascais, não há melhor, não digas que não vais, mas não esqueças. Reserva o hospital, trocaste só por fungos e tens sorte. Se não tiveres a morte para o Natal, a morte natural, o que queres mais? Tira o passo social e vai à linha de Cascais. No domingo de praia, com o fernel e o mar, os putos a catraia, para depois no trabalho parecer uma lagosta. Diga lá de que praia que gosta. Não há nada melhor para a saúde dos filhos, passar horas na bicha em controles e saridos. Por um lugar ao sol, entre oeiras e parede, tipo infecções, doenças que ninguém conhece. Lá vai às praias da linha de Cascais, não há melhor, não digas que não vais. Lá vai às praias da linha de Cascais, não há melhor, não digas que não vais. Se gosta do cheirinho exótico e ativo, do lixo pelo chão e crostas de ser vivo, então se prefere as pulgas a dançar o rock, Caxias, passo Tarco sem pensar. Para a pesca não perca a cruz quebrada, uma tainha a diesel melhor que congelada, carapau cinzento que o põe grogue e não sente nada até chegar à morgue. Tava às praias da linha de Cascais, não há melhor, não digas que não vais. Vai, vai às praias da linha de Cascais, não há melhor, não digas que não vais. Para a pesca não ver cá cruz quebrada, uma tenha a diesel melhor que congelada, um carapau cinzento que o põe grogue e não sente nada até chegar à morgue. Vai, vai às praias da linha de Cascais, não há melhor, não digas que não vais. Vai, vai às praias da linha de Cascais, não há melhor, não digas que não vais. É gente fina, é outra loiça. A doença ali é outra loiça. É gente coisa, é outra fina. Gente coisa é outra fina.